Esse é o caminho. Destaque rap. Mano, é demais, é pouco. Ei, mano, me fala de você. Como é que você tá? Me diz, quero saber. Ouvi dizer que já tinha conseguido, que tá cheio de money ou algo parecido. Tem gente que tem muito, tem muitos que não tem. Eu consegui o meu sem ter que matar ninguém. Sofri e sei o que é batalhar pra chegar onde eu cheguei e ter grana pra gastar. Muito money me faz enlouquecer. Quanto mais eu tenho, muito mais eu quero ter. Muito money me faz enlouquecer. Quanto mais eu tenho, muito mais eu quero ter. Acordei, o dinheiro acabou. Eu tive esse sonho, você também sonhou em ter uma casa boa e um bom carrão. Só roupa de marca, ter mais de 1 milhão na conta pra gastar com o que quiser. Sair pra vadiar, comprar várias mulheres. É isso, meu irmão, como pode existir? Junta sua grana e vai em algo investir. Dinheiro é bom, mas tem o seu lado mal. Vagabundo mata gente por causa de 1 real. Que venha o din e que junto venha a paz. E se for assim pode vir, eu quero mais. Faz dinheiro junto, sei que você nunca viu. Pouco ver no mundo e tão pouco no Brasil. Muito money me faz enlouquecer. Quanto mais eu tenho, muito mais eu quero ter. Muito money me faz enlouquecer. Quanto mais eu tenho, muito mais eu quero ter. Muito money me faz enlouquecer. Quanto mais eu tenho, muito mais eu quero ter. Muito money me faz enlouquecer. Quanto mais eu tenho, muito mais eu quero ter. Muito money me faz enlouquecer. Quanto mais eu tenho, muito mais eu quero ter. Muito money. Nossa laia. Muito money. Muito money.